arrumado, seu coração fez revisão. Sorriso retocado, deu bye bye pra solidão. Mas tá não, cê diz que tá feliz, mas tá não. E quer saber se eu te conheço bem? Vai lembrar do meu beijo mesmo provando outros cem? Talvez isso dê pra provar que sem mim não dá. Eu vou chamar meus irmãos Henrique e Juliano. Vamos! Tá tudo arrumado, seu coração fez revisão. Sorriso retocado, deu bye bye pra solidão. Mas tá não, cê diz que tá feliz, mas tá não. E quer saber se eu te conheço bem? Vai lembrar do meu beijo mesmo provando outro sem? Talvez isso dê pra provar que sem mim não dá, que sem mim não dá. Largou, mas ainda gosta. Acabou, mas ainda chora.